Senhor, Rei de nossas vidas, o povo deseja um rei como as nações ao redor. Mas em ti encontramos o abrigo. Teu amor, Senhor, é nosso maior valor. Ó Senhor, não nos deixe, a ti queremos nos entregar. Rei eterno, nosso guia, em tuas mãos vamos descansar. Samuel, triste ao ouvir a voz do povo que se desvia da luz, ele tomará, levará de nós. Mas Senhor, é em ti que a vitória. Queremos nos entregar, Rei eterno, nosso guia, em tuas mãos vamos descansar. Mas sim teu amor verdadeiro. Ó Senhor, não nos deixe, a ti queremos nos entregar. Rei eterno, nosso guia, em tuas mãos vamos descansar. Queremos nos entregar, Rei eterno, nosso guia, em tuas mãos vamos descansar. Amém. Em ti sempre confiar.